bom dia. Pé 3, Zona 2, do Xaner, bom dia. Contato radar na decolagem, Subal 350, perfil Pucajamo, Aracaju. Pucajamo, Aracaju, subindo para o 350, pode voar, Aracaju. Aguarde coordenação, Xaner, a princípio mantém o perfil da saída. Mantendo, obrigado. Trip 5414, redução 2109. 2109, 414. Visual com tráfego nacional. Tá falando aqui, Romeu, perdão. 1629, após o pouso do mesmo, autorizado ali a manter. Após o pouso, para a nacional, autorizado ali a manter, perdão. Serra, chama agora Recife, no 251, alternando no 3325. 251 no 3325, ó, posso ser. Salvador, Papatão November Yankee Mike, está agora ingressando no corredor forte, é o número PES na proa 090. November Yankee Mike, o número PES, corredor forte, quando possível, seu chamado de pouso para Mike Echo. Aguarde para o estimado. Envolve o Zalco no 0, conta 25. Conta 25, torre 118.6. 18.6, até volta. Tipo 5414, controle. Na escuta. O localizador, curve à direita, proa 140. Direita 140, 5414. 14 da trip, desce para 2000, pés ajustado, 617. Desce para 2000, 5414. Controle, November Yankee Mike. November Yankee Mike. Estima toque arremetida em Sierra November Mike Echo aos 1250. 1250, copiado. Trip 5221, chame Recife, ano 251, alternando no 3325. 1251 no 3325. O 1923, chame Recife, ano 251, alternando no 3325. 251, alterna 3325, no 923. Quatro no quatro, complete final, torre 118.6. 118.6, boa. Tem embaixado travado? Baixou e travou, livre pouso 10, sente do vento, conta 25. 2 Salvador, muito bom dia, o trip 5494, fui LS. Trip 5414, continua a aproximação, confirme a posição em relação ao marcador externo. 4 milhas para o externo. Trip 5414, reporte em passão do externo. Pode lá. Sabe 6729, decolar 238, chame controle 120, decimal 8. 308.1. Oi, Salvador. Bom dia, Web 5729, cruza 1700 pés, possibilidade de voar da El. 729 da Web, contato radar Subal 360, autorizado Leda, voz Leda Bridge. Liderização 360, direto Leda, muito obrigado, Leda Bridge, 579. para atingir o externo, 5494 da Trip. 5494, ciente, tráfego ainda 9, estado, cheque trem, aguarde autorização de pouso. Dona 3, checado, 5494. Controle. Na escuta. Infelizmente não conseguimos contato telefônico com o Centro Recife. Mantenha o perfil da saída. Chame-os agora 12685, alternando 12545. 2685, 2546. Obrigado, bom dia. Realmente bom voo, comandante. Obrigado, senhor. Mike, não escuta da torre. Zulu, estimado de pouso para Porto Seguro. O 414, o trem de pouso baixado travado? Afirmativo. 5414, autorizado pouso pistão 90, vento 1-0 graus, 14 mais. Inclusive pouso 1-0, 5414 da tripa. Tango Lima, Kilo Zulu, controle. Estimado de pouso para Porto Seguro. I-55, copiado, Lima, Kilo Zulu. Isso já está na prova de pouso, confirme. Entendi. Meia 05, autorizada NIA e manter pistão no zero. Além manter no zero, boa, meia 05. Quatro no quatro no solo, 42, livre de direito, se chama de solo, 1, 2, 1, decimal 1. Direito, 2, 1, 1, gata. Você efetuou o plano de voo? Negativo. Nós estamos a bordo operacional, professor. Controle Salvador, o November Yankee Mike está livrando a CTR. Avião 07, confirme estimado de pouso para Itabuna. Boa, no 605, autorizado decolar, pistão 10, vento 1, 10 graus, 13 nós. Eu decolar, boa, 605, 10. Controle Salvador, bom dia, gol 1888, informação Lima. 1888, acione identificação, mas para 3 mil peças para o editar. Dirige com 3 mil para o editar, gol 1888. Avião 07, controle. Altitude que vai manter até Itabuna. Autorizado 1.500 pés, DCT Itabuna em condições visuais, ajuste 1.017. Confirmando apenas seu estimado de pouso, o Guardião 07. Estimamos mais 50 minutos para pouso em Itabuna. Considerando pouso 1334 Zulu, O Guardião 07, quanto possível ser chamado para terminar o Eleo. Controle Salvador, o November Yankee Mike já liberou o CTR. November Yankee Mike, frequência livre. Frequência livre, chama no regresso, November Yankee Mike. Salvador, boa, voo 982, 200 para 170. Voo 982, boa, sendo identificação desta para 050 na chegada Mari. 050, chegada Mari, voo 982. Uma chance do Web 5729 voar bridge. Web 6729, coordene diretamente com o Centro Recife, agora 1251, alternando no 3325. 3325, boa. Boa. Batango Zulu Papa Eco, prossiga para o controle. Gente, comandante, o senhor passa a procedência de destino e tipo da aeronave. Zulu Papa Eco em condições visuais, 085, passando ideal de descida. Salvador, Goa 605. Goa 605, bom dia. Contato radar na decolagem, subou 360, após 2000, voa direto Leda, após Leda, bridge. Gente, após 3000, voa direto Leda, após bridge, Goa 605. Mike, autorizado de decolar, pistão 10, vento 1-10 graus, 1-3-9. Autorizado, Charlie Mike? Charlie Mike, autorizado a decolar, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-3-9. Autorizado, Charlie Mike. O Papa Eco, desça inicialmente para 1.500 pés via corredores. ...07 do presente tem frequência livre. No limite da terminal, ele é o chama na 120 decimal 1. O Delta, decolar 247, chame controle 120 decimal 8. 1208, Delta. Controle Salvador, é o papapapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta. Olha o meu pés, direto Manati, reporta na 20ª milha. Quando você viu seu estimado de pouso, Mike Eco Delta. Reporta na 20ª milha, informa o Delta. Estimado. Taxi, chame para ingressão no 7, Delta Romeo Yankee. Nós pode alinhar e manter? 05. 1305, copiado, Mike Eco Delta. Delta. Posição? Delta Romeo Yankee, autorizado a ingressão no site, reposta aliado e pronto. Charlie Mike, controle. 5-9, mantém a posição. Passar, bom dia, Papa Tango, Whisky Charlie Mike, Dael, Leda e Léo. Whisky Charlie Mike, contato radar suba 120. Corrida presente direto para Leda, guardando coordenação para proa de Ilhéus. Proando Leda, o Richard Marques, visita o 120. Inserir decolagem da 3259. Richard Marques decolado aos 49, que chama o controle 120 decimal 8. Mike, reporte pronto ataque. São Vitor, Mike, Quebec, reporte pronto ataque. Aquilo Zulu, autorizado nível final 085. Whisky Charlie Mike controle. Prossiga, senhorita. Presente, vou direto Coral. Voando Coral, Mike. São Romeu e Yankee, autorizado decolagem, pistão no 7, vento 110 graus, 14 nós. ...59 decolar 251, chama o controle no 20 decimal 8. 20832859. Delta 3859, decolado. Delta 3859, controle. Escuta, 3859. Você tem condições de, após 2000 pés, curvar à esquerda, direto para Elefa? Afirmativo, 3859. 3859, curve à esquerda, direto Elefa, contato radar subindo ao 360. Esquerda, direto Elefa, 3859. Delta Romeo Yankee, decolado aos 5-2, curva à esquerda, reporte no Través Norte da Torre. Curva à esquerda, Através Norte, reporto Yankee. 2017, ajuste livre final, elétrico sem reporte estabilizado. 2017, reportaremos estabilizado em elétrico, 1888. 311, autorizado alinhar e manter. Pistão no zero. Autorizado alinhar e manter, pistão no zero, sistema 311. Ô, Torre, eu paro o Delta Romeo Yankee, não seria o Través Sul, não? Através Norte da Torre. Através Sul da Torre, Delta Romeo Yankee. É, seria o Sul, já tá passando. Cruzeiro em vertical da Torre, reporte no ponto médio, da pistão no zero. Ô senhorita, eu tô na réia forte, eu vou pra Serra November, Mike Echo, já tô aqui engraçado. Delta Romeo Yankee visual. O 1982, gol 1982, desça para 3000 pés, ajustado 1017, redução agora 209. 3017, reduz 2009. 982 está seguindo o tráfego da companhia 8 milhas à sua frente, livrando 040 para 2000 pés, tráfego com 230 de ground. 792. Então, meu Yankee, vou indo para os buraquinhos. Trolley, Papatango, Luiz, Charlie Mike. Charlie Mike, prossiga. Solicita como nível final, sendo nível 100, solicitando a presente proa de Arubi. O Whisky Charlie Mike, suba em condições de correção. Autorizado nível de voo 100, aguarde proa de Arubi. Subindo 100, aguardando Arubi, Whisky Charlie Mike. Charlie Mike confirma a Zarub, o senhor segue pela Whisky Uno? Afirmo. Gente. Controle muito boa, Papa Romeo Delta, Romeo Yankee. Papa Romeo Yankee, Romeo PS, corredor forte. Reporte na 20ª milha. Afirmativo, senhorita, só para não pairar dúvidas, a cópia do solo foi autorizado ré forte, certinho com o conforme preenchido. Após a decolagem, a torre deu proas completamente diferentes, tá? O senhor decolou da 1-7? Afirmativo. O senhor decola da 1-7, tem que cruzar a cabeceira 10 para depois o senhor prosseguir na ré forte, como o senhor está mantendo. Não, afirmativo, foi o que foi feito e conforme a carta prevê. Só para não ter essa dúvida aí, mas agradecido. Eco Delta, frequência livre, bom voo. O controle da Delta, Roberto? Também é que prossiga. Eu gostaria de livrar a ré, senhorita. Tem que ingressar aqui para dentro da água, 100 pés, se é autorizado. Pés? Obrigado. Confirme, Delta Yankee. Eu gostaria de livrar a ré e ingressar aqui para dentro da água, 3 milhas, 500 pés. Tem como se afastar mais 5 milhas de Salvador? No caso, você teria que estar afastado a 15 milhas, você está se aproximando do eixo de decolagem da 10. Tá, afirmativa. Então já tá livrando aí e batendo 500 pés. Retorna de imediato para o litoral Delta Romeo Yankee, o senhor está se aproximando para o eixo de decolagem da pista 1-0. Afirmativa. Controle está atualizando o procedimento para o gol 982. 982, livre procedimento, desço para 2.000 pés, ajustado 1.017. Reporte estabilizado. 2.017, estabilizado, 982. Controle de Salvador, bom dia, Xener 63, 1-1. Xener 63, 1-1. Contato radar na decolagem, suba ao 360, após 2.000 pés, direto Leda, após Leda Bridge. Gente, após 2.000 pés, direto Leda. Poderia confirmar se possível direto Bridge? Vai de coordenação para a bridge, a Xener 63, 1-1, a princípio mantém a proa de Leda. Gente, na proa de Leda, Xener 63, 1-1. Está estabilizado, voo no 888. Voo no 888, torre 186. 186, voo no 888. Como é que o Zulu controle? Como é que o Zulu, o senhor está afastado agora 58 milhas do oeste de Salvador? Serviço radar encerrado. Mantenha-se em condições visuais e chame ele aos 1120, decimal 1. De pronto. Meu Golf, decolar 257, já me encontrou no 1120, decimal 8. 08, obrigado. Golf Aeromédico. Romeu Golf, contato radar na decolagem, suba ao 200, no perfil Arbor DCT. Ativo, 200, arma direta, Romeu Golf. Assim que possível, proa direto do China, senhorita. Qual seria a proa ideal, Romeu Golf? 275. Guarde Romeu Golf. Guardando, Romeu Golf. Passador, 92. 9982, chame agora a torre 118-6, bom pouso. 118-6, obrigado. Romeu Golf, controle. Siga. Está presente, está autorizado para a direta do destino, Romeu Golf. Matinho, então vou direto Guanabio, Romeu Golf. Obrigado. Salvador, San 3859, autoriza direto Sagaz. 3859, eu vou solicitar diretamente agora ao Centro Recife, na 1260, alternando 1288. Um bom voo, comandante. Obrigado, então chamo 260, 1288, bom trabalho, 3859. Salvador, voa, voo 982, voa ILS, voa 982, continue a aproximação, cheque trem, número 2 para pouso, aguarde pista livre. Baixa e travou a guarda, 982. Cheque Foi Yankee Controller. Referência já efetuou sobrevoa abaixo de tudo sem comprometer o eixo da sua decolagem, já está voando com proa da Praia do Forte. Ciente, quando possível, sua chamada de pouso para Mike Echo. 7 minutinhos, cara. Piado, repórter na 20ª. Maeco? Volou, Maeco. Você tem condições de voar rotatória da presente? Sempre, rotatória na proa. Rotatório Zulu Papai Eco, reporta visual com 17. Reportará. Não, vou no 882. Bravo, Oscar, controle. Uno 982 autorizado, pouso, pistão 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-4 nós. Livre pouso 1-0, bom, 1-982. Quebec, autorizado decolar, pistão 1-7, vento 1-1-0 graus, 1-3 nós. 982 no solo 01, no chame solo 1-2-1 decimal 1. 2-1, obrigado. Confirmando 2-9? 1-2-1-1, gol. 2-1. Chama em Quebec, decolador 02, chame controle 120 decimal 8. 08, Quebec. Passando o Vitor Mike Quebec, decolou, você escuta. Vitor Mike Quebec, um no meu pé, corredor, achei a porta no farol da barra. Achei a porta no farol da barra, Vitor Mike Quebec.